Mas tu tá comendo frito, menino? Não, pai, eu tô chupando as pretas d'água. Mas tu tá comendo frito, meu filho? Não, pai, eu tô chupando as pretas d'água. Joga essa peste fora, filho, que esse diabo dói o dente, filho. Pega nela, viu? E a minha mão ficou dormente. Botei ela dentro do saco, viu? E guardei que ninguém viu, viu? Molhou a farinha toda, viu? Fez o trabalho e fugiu. Mas tu tá comendo frito, menino? Mas tu tá comendo frito, meu filho? Não, pai, eu tô chupando as pretas d'água. Joga essa peste fora, viu? Que esse diabo dói o dente, viu? Olha que eu fui pegar nela, viu? E a minha mão ficou trumente. Botei ela dentro do saco, viu? E guardei que ninguém viu. Molhou a farinha. Mas tu tá comendo frito, meu filho? Não, pai, eu tô chupando as pretas d'água. Ui! Olha o forró aqui! Não, pai, eu tô chupando as pretas d'água. Mas tu tá comendo frito, menino? Não, pai, eu tô chupando as pretas d'água.